Hotel Salvador, El Sapo, Portugal. Chama agora a torre 128612. 262, obrigado. Siga. Preciso autorização de reboque para o pátio remoto na posição 10. Pátio de carga. Confirmando então, o destino é o pátio 3. Aguarde para iniciar o reboque. Afirmativo, pátio 3, aguardando. Inicie. Jogando a aeronave para trás, aguardando para rebocar até o pátio 3, que tem uma aeronave que está pousando agora, vai estacionar no 7, ok? Ok, sim. Salvador, muito boa noite, o T3226. Nosso Simbra, basta travar visão no 0. 3226, livre pouso no 0, 080 com 112. Livre pouso no 0, T3226. Salvador, controle, bom dia, 1330, centro da óculos 25. Boa, desce até o 060 na chegada Mário, 1330. Mário, 360. Até o 1-0-330. Desce até o 060. 060-330. T3226 no solo 09, vai fazer táxi de Alfa e Kilo, ingressar no pátio 3, após prosseguir para o pátio 1 na posição 7. Alfa Kilo, ingressa no pátio 3, após pátio 1 na posição 7, né? 3226. solo Salvador é o gol 1805, posição 03, pushback e treinamento. Na 3 está autorizado, chame mais. Gente, o gol 1805. Salvador é o gol 1805, está com 68 a bordo, 12h41 de autonomia, alterna Fortaleza, pronto para o ataque. 118.612 no ponto de espera, 1014 o ajuste, um bom voo. 118.612, o gol 1805. Olá, Salvador, está para Portugal. Pode prosseguir com o reboque, o tráfego já deve ter estacionado no portão 7. Mantém escuta até o pátio 3, o Portugal. Gente, mantendo escuta. Solo, boa noite, tipo 5317, ciente da informação alfa, solicita autorização de tráfego. Prisão LS, ajuste no 014. 014, 2000, livre LS 758, 99. Pelo 330, desce para 3.000 pés. Ajuste no 0.4. 5.406. Cada linha decolar uma centena com uma dezena. Quem é que está autorizado a decolagem do gol no 805? 40, Sente o trip 380, Upa Zulu 41, decolada 10, pós curva esquerda, Momo, Albo, Cockpit, 1198, controle 5406, transponder trip 5317. 5406 no transponder, chama pro Pronto Trip. 5406, Trip 5317. Câmara pronto, Trip 5317. Web 5899, estabilizado o localizador da SES. 118612 e 5899. 5899. Oi, Salvador, boa noite, Web 5899, estabilizado o localizador da 10. 5899, continua a aproximação. Continua. Voo no 805, decolado aos 18, 119, décimo 8. Canal 8, bom dia. Ligou no 805. Sai da pouca transição Zipa, sobe 370, no 805, vigilância. 370, vigilância. Localizador bom, 330. Torre 118.6. Salvador, Torre. Bom dia, vão 330 ILS. Senhor 330, aguarda a pista livre. Aguarda a pista livre. Web 5899, Alves 22, libera direita, Alfa e Juliette, pátio 3, posição 612. Alfa Juliette, pátio 3, posição 612, Web 5899. Sanitizado de LS X-Ray, 3520. No 330-09089, Web Livrão, está autorizado o pouso. Autorizado o nosso pouso, vou no 330. O Portugal no reboque, confirme a posição no pátio 3. É a posição 10 do pátio 3. Gente, aqui tem um Webjet aí, vai ingressar no pátio para 612, ok? Se interferir no tráfego de passagem mesmo, mas eu acho que não vai interferir com a 612 não. Ok, eu acho que também não vai não, já estamos na interseção. Bruno 330 aos 24, direita Alfa Juliette. Corrijo, Alfa Kilo, pátio 3, depois do pátio 3, pátio 1, posição 3. Alfa Kilo, pátio 3, pátio 1, posição 3, gol 1330. O tráfego da TAP aí já foi instruído para dar passagem ao seu aeronave. Afirmativo, está visual lá com o fiscal, vai prosseguir para o 612-5899, da UEB. 330, aguarda aí na entrada do pátio. O TAP vai estacionar e após o senhor prossegue. Aguardando na entrada do pátio 13, entendeu? Voo 330. Sim, Martins. Serra. Vento 080 com 1-2, autorizado pouso 3520. Autorizado pouso na 1-0, 3520. Uno 330, após o TAP da passagem, está autorizado para seguir até o 3 do pátio 1. Após o TAP, prosseguimos o táxi, 330. Poderia confirmar o vento para o T3520? Agora está 060, 070, na verdade, com 10. Muito obrigado. Terminado. Boa, Salvador, voo 174. Autorização para Aracaju, no 230. Só um instantinho, por favor. Obrigado. Informe aeronave já parqueada. Gente, boa noite. Salvador, bom dia. Voo no 606, ciente da Bravo, autorização, Matheus. No 606, guarda em aos 31, direita, Alfa Kilo, pátio 3. Após pátio 3, pátio 1 autorizado, posição 11. A direita, Alfa Kilo, pátio 3. Pátio 1, posição 11. 3520. Salvador, Papa Romeu, Vitor Bravo Golf. Vitor Bravo Golf, prossiga. 330, João Pessoa. estacionamento? Posição 6. Pátio 3, então. Ciente agora de volta. Não, Finger 6, meia dúzia. Ah, no Finger 6, ciente. Obrigado. Gol no 7 no 4, cópia. Pronto, vai falar no 7 no 4. Autorizado Aracaju, 230, decolagem da pista 1-0 de curva à esquerda, sai na PUC Aracaju, 119 decimal 8, 5405 aciona. Autorizado Aracaju 230, sai da PUC, decolando 1-0, primeira curva à esquerda, Aracaju 119.8 e o transponder 5405, para o gol do 7-5-4. Correto, no 7 no 4, pronto. Camará, pronto. O 7 no 4. Natal, tá 3226. Sente informação, bravo. Autorização para Natal, nível 370. Sente, aguarde cópia 3226. Nascido, escuta. Gol no 606, cópia. Pronto, cópia, gol no 606. Maceió, autorizado 350. Decola da pista 10, curva esquerda, PUCA, transição Zumbi. 119.8, 5421. 350 Aracaju, decola do 10, curva esquerda, PUCA, Zumbi, 119.8, 5421, no gol no 606. Correto, próximo. Bora.